PBEC, Mike, tem livre decolagem pista 17, vento 190 graus, 129. Approved tax crossing April 1, report on taxiway Lima. Pan 3283, autorizado, decolar pista 90, vento 190 graus, 139. Livre decolagem 10, tá? 3283. Runway VK. Oceanair 6320, approved tax via taxiway Alpha, Juliet, gate 06. Alpha and then Juliet, gate 06, Oceanair 6218. O TRIC 5490 está pronto para cópia? 5490, autorizado Petrolina, nível 200. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, direto. Aciona 5413 no transponder, frequência do controle 120.8. Trip 5490, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Tá pronto para o push, Trip, confirme? Coordine com a equipe só, chama pronto para o táxi, o Trip 5490. Precisado cruzamento de imediato na retaguarda do tráfego, não vou abrir aqui mais. Botão 3233, decolar 205. Tráfego à sua direita para cruzar o campo, não interfere na conclusão da sua decolagem, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado, senhor. Contact Tower, 118, decimal 95. Quadriplo Romeu November, chame na Oscar para ingresso pistão na sede. November Yankee Mike, reporte após cruzar o campo. De forma liberada, November Yankee Mike. Olimpo 22, passou externo bastante trabalho. Gente, Olimpo 7282, tem livre pouso pistão na zero, vento uma centena de graus, na dúzia de nós, forma aeronave de pequeno porte, com rumo nordeste, não interfere no seu pouso. Ciente, livre posto, Olimpo 82. November Yank Mike, controle 120, decimal 8, boa tarde. 1208, boa. 320. Thank you so much. Continuar para tráfego visual. Ciente, Olimpo 82. Olimpos 82 vai repetir a O Olimpos 82 vai curvar direito para o tráfego, segundo de tráfego não, padrão devido ao tráfego com a proa nordeste. Olimpos 82, ciente, curva direita, tráfego não padrão, para antes de completar o Olimpos 82. To cross the runway 17 on parking apron 5, locate to the frequency. Papá Triplo Romeu November, tem livre ingresso pistão 97, chame novamente na Quebec. Bravo, triplo Romeo November. Quebec, Mike Lima, na Lima chame solo. 121 decimal 9. EP 5626, estabilizou no localizador, vertical do externo no momento. Vicente, trip 5226. Check trem, tem livre pouso pistão 0, vento 120 graus, 129. Quer, poderia confirmar o vento? Vento 120 graus, 129. Informa o tráfego com P3 da Força Aérea Brasileira. Circuito de tráfego não interfere no seu eixo de aproximação. Você confirma a posição dele no momento? No momento, está fazendo um circuito não padrão pela direita. Certo. O nono. E a parte de autorizado, chama a torre 295-5400. 09. Olympus 82, está visual com tráfego na final da 90? Qual é o trip 5490? Prossiga, trip 5490. Parece ser fronte, a gente. E tem um saco plástico, então é uma parte de e ele daqui a pouco vai partir. Para que quiser proteger a gente. Gente, vou informar infra-aero, o trip 5490. Aproveitem a viatura 01. Graças. Está no fosso aqui, na vala, próximo a Juliette, um pouquinho antes aqui, na nossa travessa. Bom. Gente, o 3490 graus, pela informação. Romeu, Romeu November, autorizado o táxi até o através do portão 612. O trip 5626 no solo azul no 1, ao livrar direito 121 decimal 9. Direita 121 9, grato. O Olympus 82, intenções de pouso, pistola 0. Afirmativo, Olympus 82. Sim, check trem, tem livre pouso pistola 0, vento 120 graus e 109. Tá bastante travado, pouso Olympus 82. Alfa Kilo para o Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, 5 minutos. Salvador, boa tarde, 30. 5490, após o pouso do P3 do Força Aérea Brasileira, ele mantém pistão 0. Tem 490 reautorizado, vai manter o ponto esperado. no 885, está na LS, avistado. 7 Gol 1885, continua a sua situação. Aguarde pista livre. Acho que Olimpos 8-2, no solo aos 1-3. Livre à direita, chame solo 1-2-1 no décimo 9. Olimpo, chame torre em 1-8-95. Romeu, Romeu, novembro, está livre táxi, pátio principal, Índia, no ponto espera, chame torre em 1-8-95. Delta, aguarde para cruzamento, pista 90. Alô, Xana Beatriz. Boa tarde. Confirma? Boa, Xana Beatriz. Oxalé 63115, informação em curso é Quebec, 360 para Guarulhos, copia? Copia. Oxalé 63115, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, após posição Brit, onde intercepta Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5420, frequência do controle 1-20, decimal 8. 885, tem livre pouso, pista 1-0, vento 100 de graus, uma dúzia de nós. 85. O Xilé 6305, somente confirmando o transponder, 5420. 4420, confirmado. O Xilé 6305, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Obrigado. Olympus 82, após a passagem do Boeing da Gol, que está pousando no momento, tem livre cruzamento. É, porte livrando. Gol 1-1-8-5, no solo 1-7, solo 1-2-1-9. 3-1-9, gol 1-8-5. Solo Salvador, boa tarde, gol 1-8-5, livrou no seu escudo. Gol 1-8-5, autorizado táxi Alfa Juliette para o portão 04. E Alfa Juliette, posição 04 no 885. 490 sem livre decolagem, pistão na 0, vento 120 graus, 149. Torre Salvador Azul 4116. Azul 4116, continua aproximação, vai de pistaria. Gente, vai no pistaria. Romeu Mike Tango, 360, curvas pela esquerda. Reporte visual com tráfego Embraer da Azul, aproximação pista na zero. Reportaremos a Romeu Mike Tango, estamos fazendo 360 pela esquerda. Trip 5490, decolada Azul 18, controle 1208, boa tarde. 1208, boa tarde. O meu Mike Tango segue para qual parte após o pouso? O azul 4116, cheque trem, tem livre pouso, pistão na 0, vento 1 na 0, graus 1 na 3, 7, pouso livre, baixar travado 4116. Informa o tráfego à sua esquerda, aproximadamente 5 milhas, aeronave de pequeno porte, na aproximação da pista auxiliar, não interfere no seu pouso. 7, 4, 1, no metro. O Romeu Mike Tango, da presente, está autorizado ao final da 197. Romeu Mike Tango, o cliente está alinhando na pista 197. Avistando a aeronave de médio A triplo Romeu Novembro está pronto? Passagem do Embraer da Azul, Lima, tempo está na zero. Romeu Mike Tango, check trem, tem livre pouso, pistão 97, vento 190 graus, 129. Romeu Mike Tango, está sem 200, estamos baixados e travados, senhor. Final curta. Azul 4116, o Solos 21, ao livrar à direita, 121, décimo 9, boa tarde. Gente, 129, ao livrar, obrigado, boa tarde. Fafá triplo, Romeu November, autorizado a decolar, pista 10, vento 100 graus, 129. Meu Mike estando no solo aos 2-3, autorizado backtrack. Após a esquerda para papá. Reporte livrando pistão no site. Patrícia Romeu Novembro, decolado aos 2-3, controle 1208. 1208, bom trabalho. De cobre, só um minuto. Estacionar a frequência livre, boa tarde. Salvador, Salvador, Oceania. Salvador, Oceania, 6315, está na posição 3 para o pushback. Oceania 6315, colhendo com a equipe Solchan, pronto para o táxi. Para o táxi. Oceania 6142, a informação em curso é Quebec, está pronto para a cópia? Oceania 6142, autorizado Recife, nível 350. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, no Peruísque 58. Aciona 5431, no frequência do controle 120, decima 8. Pushback 6142, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento, confirma a posição. Ciente, Pushback 6142. 6305 da Oxané, está pronto para o táxi 165, alterna Galeão com 5 horas. Oxané 6315, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no zero via Pátio Inja. No ponto de espera, chame torre em 198 decimal 95 QNH 1209. 295 a torre, 1011, obrigado. Oxané 6326, está na escuta da torre, Salvador? Boa tarde, Salvador. Passando o externo, baixar travado, 6326. Livre pouso, pistão 90, vento 120 graus, uma dúzia de nós. Livre pouso 10, 6326. Na curtíssima linha, mantém a Xané 6315. Pode aposto, na aeronave na companhia, nem mantém na 1-0-0-0. 6326 no solo 34. Chame solo 121 no decimal 9. Boa tarde. 219 solo, boa, 6326. Solo Salvador, boa tarde. Chame 6326, autorizado o site de Alfa, chamamento da Juliette. Confirme para o sol. O Papa Romeo Charlie Serra Ruiz, que aguarde. O Kilo Romeo Oscar, clareza 2 nas comunicações. Cheque o rádio, por gentileza. Na M6315, decolado às 35, controle 120, 18, boa tarde. 208, boa tarde. O Kilo Romeo Oscar, a informação em curso é Quebec, copia? O Kilo Romeo Oscar, autorizado Sierra November Charlie Lima, Cairo Lourenço, decola da pista 17, com primeira curva direita, corredor Axé, a 1.000 pés, aciona 0153, frequência do controle 120.8. Guardião 06. Protejamento correto. Confirme o pátio que se encontra aí, o PLB. Inicialmente na prova do farol de Tapão, aguardando para cruzamento da final 10. Só pode confirmar o PLB, por gentileza? Quilombo Oscar, para acionamento e táxi, chame TOA em 198.95QNH1009. Para ingresso, né, 326. Charlie Serra Ruiz, que para cópia aguarde, por gentileza. O Chiné 6326, aguarde antes da Juliette, seu portão está ocupado. Agora. Papatango Vitor Kilo Delta, aguarde, é número 2 para cópia. Alô, o Chiné 6192, puxa o estacionamento 1. O Chiné 6142, coordene com a equipe Sol, chame pronto para o táxi. Que está pronto para a cópia. O Charlie Sierra Whisky, autorizado Rio de Janeiro, nível 360, decola da pista 17 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição Bridge, onde tem setupers o 10, SMAP, e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5155 no transponder, frequência do controle 120.8. Repouso, pistão 10, ciente do tráfego, voo 964. Upper Zulu 10, SMAP, e após conforme a rota do plano de voo, Charlie Serra Ruiz. O Charlie Serra Ruiz, que cotejamento correto, tem informação do POB? Charlie Serra Ruiz, que para acionamento e táxi, chame TOA em 118.95QNH1091. Eu não chamo táxi, Charlie Serra Ruiz. Batango Vitor, Kilo Delta, está pronto para cópia? Opa, Patango Vitor Kilo Delta, autorizado Sierra November Bravo Delta, Juazeiro, decola da pista 17, com primeira curva à esquerda, sai da Momo direto, aciona 5442, frequência do controle 120.8. Vitor Kilo Delta, o nível autorizado 100. O Vitor Kilo Delta, somente confirmando, o nível 100 até 200 milhas de Salvador, após cancela e prossegue no nível 085. O Vitor Kilo Delta, confirme o Pátio que se encontra o P.O.B. Vitor Kilo Delta, tem informação do P.O.B.? Visando o eixo da 1-0, final para o Grael, Guardião 06. Reporte no solo controlado, vento 120 graus, 129, Guardião 06. Reporte lá no solo. Chame Nota Paulo, Charlie Serra Whisky. Correção, Charlie Serra Whisky. Paulo aos 40, 121, decimal 9, boa tarde. 21, estou, 964. Papatango Vitor Kilo Delta na escuta do solo? O Gol no 964, autorizado táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 964. O Papatango Vitor Kilo Delta na escuta do sol? Guardião 06, boa tarde, no solo aos 42. Charlie Serra Whisky tem livre ingresso na Papá, reporte alinhado e pronto. Torre Bozo, 4463. Torre 4463, cheque trem. Passou estando, baixou o travão, 4463. Em livre pouso, pistão na zero, vento no 20 graus, na 12 de nós, o azul 4463. 720-12, azul 4463, livre pouso. É, meu 42, estamos com 8 a bordo, 6 horas e 40, funcionando na sala. Confirme o PLB ou o Chinem 142? O Chinem 142, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão na zero, vento taxi índia. No ponto de espera, chamitou em 118, decimal 95, QNH 10111. 295, ponto de espera, minha ordem, é um pouco. O Chiné 6326, observe a aeronave da companhia liberando o setor, após estar autorizado o ingresso Juliette para o portão 01. Chiné 964. O Gol no 964 vai seguir a aeronave da Avianca para o portão 02. Sim, seguindo a Avianca para o 02, 964. Alô, 9075. Quebec, confere agora de Paracopter. Oxané 6142 após o pouso do Embraer da Azul na curtíssima linha Tempest 90. Após o Embraer da Azul, a linha Tempest 90. 964, na escuta? Na escuta, 964. É só fazer um... Confira? Cheque de equipamento, como me recebe? Ah, sim, alto e claro. Só que na última transmissão, falhou. Gente, grato. Ah. ...4463, no solo aos 45, ao livrar à direita, 1219, boa tarde. 219, boa tarde. Gol 0075, autorizado com fins, nível 140. Decola da pista 10, saída Coral, onde intercepta Golf 677, Ilhéus, e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5453, frequência do controle 120.8. Gente, só o cheque de equipamento, como me recebe? Graças. Torre Salvador Oscar Lima Eco, rotatória, visual cono 7, para bate 4. Gente, reporte na final, o no 7, o Oscar Lima Eco. Reportar na final do no 7, o Oscar Lima Eco. Controle, boa tarde, passa a Romeu, tá? Serra Whisky, copiou? Não, negativo. O Charlie Serra Whisky, decolado 46, controle 1208. Autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 4463. Salvador, azul 4065, boa tarde, você escuta. Campinas, 340. Azul 4065, informação em curso é Quebec, está pronto para a cópia? Positivo. Azul 4065, autorizado Campinas, nível 340, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El Leda após posição Bridge, onde se acerta Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5454 no transponder, frequência do controle 120.8. 340 para Campinas, Viracopos, da El Leda Bridge, Upper Zulu 16, BHZ, 5454-208, forma que está com transporte de órgãos humanos, pode decolar, chama-se para a direta. Gente, aguarde coordenação, o azul 4065. Obrigado por estar na sua escuta, amanhã só o contexto. 7, controle em 120.8. 308. Opa, batendo o Vitor Kilo Delta, tá na escuta do sol? Oscar Lima Eco, no solo, os 48, autorizado Backtrack. Reporte liderando na 7. Azul 4065 na escuta do sol? Na escuta, 4065. Azul 4065 já foi coordenado com o controle e o centro, mas permanece a autorização do senhor. E após o senhor informa, após a decolagem, o senhor informa novamente ao controle. Ok, obrigado pela gentileza. Azul 4065. O Azul 4065, chame para o pushback acionamento. Acertarei. Salvador, Azul 1966. Salvador, voo 1966. Voo 1966. Cheque trem. Baixa travado. Repouso pistão 90, vento 1190 graus, 129. Repouso 1966. Solo 5, 4. Olho para a direita, 121, décimo 9, boa tarde. 19, 19. Tráfego Aracaju, pronto, cópia. O Gol 1884, a CBEC confere, autorizado Aracaju, nível 230. Decola da pista 10 com primeira curva esquerda, saída Pucajamo direto. Aciona 5460, frequência do controle 1120.8. Autorizado Aracaju, nível 230, decola a pista 410, curva esquerda, Fuca, até Jamo. Aciona 5460 e o controle 120, toma 8, gol 1884, 04. Gol 1884, somente confirmando o nível, 230. Afirmo 230, 1884. Gol 1884, cotejamento correto, chame para o pushback acionamento. Muito obrigado. Livrou o gol do 966. Gol no 966, autorizado o táxi Alfa Juliette para o portão 09. Fica atento à viatura Follow-me no através do portão 08. Alfa Juliette para o 09 no através do 08, 1 Follow-me. 1 no 966. Quanto a bordo? Gente, o Kilo Romeo, acho que chame na papá. Ingresso, reporte alinhado e pronto, pistão na 7, o Kilo Romeo Oscar. Salvador, boa tarde, 3154 da TAM, ILS X-Ray, pista 10. Check trem, tem nível pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 129, TAM 3154. Livre pouso, TAM 3154. O Gol 9075, colhendo com a equipe de solo, faz o pareamento da aeronave da companhia do portão 09 e chama para o táxi. Pelo Romeo Oscar, tá pronto? Sente. Boa tarde, gol no 097. uma milha e meia do externo, baixar pra lá. Cente, gol na 097, continue a aproximação, marque autorização de pouso. Cente, aguarda. Vai iniciar no... O Kilo Romeo Oscar iniciando no momento, autorizado a decolar a pistão na 7, o vento no 20 graus, na 09. Tá 3154, seu solo, aos 18 Zulu, olibrar direita, 121, decimal 9, boa tarde. Espera, Fox 329, 3154, obrigado, até daqui a pouco. Ó, Salvador, boa, Tan, 3154, liberou o Fox Trash. O TAN 3154, autorizado o táxi Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette 05, TAN 3154. Voo 1097, autorizado pouso, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9, informa o tráfego aeronave de pequeno porte, com proa sudeste, restrita a mil pés, não interfere no seu pouso. Gente, está livre pouso, voo 1097. O Romeu Oscar, decolado ao 01, controle 120, décima 8. NH 1-0-9. 1-0-9, autorizado, tá aqui na sala. O gol no 967, prossiga. Gol no 967, a Quebec confere. Autorizado o Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita. Saída da El, Leda após posição Brit, onde intercepta Uppers, o 1-0, Snap e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5455, frequência do controle 1-20, decimal 8.